728, ponto de espera da 10, pronto. 728, sim, a gente vai ter ponto de espera. Mantém 5728. 3566, vento 1, desculpa. 3660, vento 120 graus, 13 nós, autorizado, pouso pista no zero. 120 graus, 13 nós, autorizado pouso. 200, bono 6900. 13, controle 19.8. 19.8, obrigado, bom dia. Lajão 01 para o solo. Chame torre 118.612. 118.612, boa. IP5491, redução para 170 nós. 170 nós, trito. Salvador, boa, T3605, decola, perfil Dael, 1900 pés. T3605, contato radar de decolagem, submantenha o 360, direto da Dael, pós 2000. Pós 2000, direto da Dael, T3605. Obrigado. 5491, sob vetoração para o sequenciamento, interrompa a curva com a proa 170. Terá como limite o localizador. Tráfego à frente, meia dúzia de milhas. Um Boeing 737-800. Gente, tem notificação? Se necessário, reduz para 140. 70 é o suficiente, senão vai atrapalhar o sequenciamento. Gente. Controle Salvador, Guardião 05. Guardião 05, na minha escuta permanente, 500 pés, informe livrando a CTR, Salvador. Escuta permanente, Salvador livrando a CTR, Guardião 05. Autoriza o trip continuar descendo para 2000? 2000, está livre. Aguarde um último vetor para interceptar o localizador. Aguardando e reduzindo. 070 para 060, o número 97 está reautorizado para 4.000 pés com 1.016. 4.000, 1.016, o número 697. O número 328 desce para 3.000 com 1.016. 3.016 com 328. 28, sob vetoração para o sequenciamento, manterá a presente proa, terá como limite o localizador. Tem a proa localizador, 328. Caso entrar no eixo, o trip pode curvar, senhor? Só um minuto, aguarde para a curva. Está livre interceptar o localizador nessa proa, trip 5491. Bom, mantemos a proa interceptando. 0, solo 15, direita, solo 219. Direita, 219. Um 7, subvetoração para o sequenciamento, curva direita, pro 230, limite será o localizador. Direita, 230, limite localizador, do 1697. Solo Salvador, tá 3660, tá levantando a pista. 3660, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette. Olá, reporta iniciando. Autorizado, está iniciando decolagem 105728. Aguarde 3193. Solo 754, autorização Campina Grande. O 754 autorizado Campina Grande no 390 via Pesulo 10, Neuma e após direto. Subida Puca, transição de par. Primeira curva à esquerda após a decolagem. 5473 é o código, 198 é o controle. Campina Grande autorizado. 390, após o Luna 0, pneu uma pós direto, vai dar pouca transição de par, vender a curva à esquerda, transponder 5473 e controle de saída 119, decimal 8, gol no 74. 174, seja o método correto, chama pra puxa acionar. Próximo a Juliette, 3660. 3660, mantém a posição. 9225, totalmente pronto? Permaneço. Após Boeing na curta final, ali mantém cabeceira no zero, preparando-se para o 9. Com o 9225. Após ali mantém, com o 9225. Na decolagem, suba aí, mantém o 330, sai da PUCA. 330 PUCA, 5728. Ao estabilizar, inicie redução para aproximação, tráfego à frente 7 milhas com 130 de ground speed, é um Alfa Tango 72. 7 igual 328, reduzindo. Aguarde a recoordenação. Acerta, 190. Autorizado Aracaju, no 90, via Golf 677, o Caracaju à subida com a primeira curva à esquerda. 5474 é o código, 198 é o controle. Direita, agilizando o melhor possível, chama solo 121 na sessão 9. Agilizando, 2-1, 2-9, 2-9. Outro, 491, 91, 120 graus, 2 nós, a nave alinhando para decolagem com o repista livre. É, tô visual com a aeronave. Tão 3193, puxa acionando 10, chantrando este táxi. Tão 3660, após o azul, ingresso Juliette, portão 8. Juliette, 8, após o azul, 3660. 0 no partido da Mário, gol no 600. Agora com Recife, 251, alternando 3325. 251, 3325, obrigado, boa. Boa tarde, voo 924. 924, boa tarde. Táxi autorizado, Alfa Juliette, portal 1. Alfa Juliette, fale por 5491, 120 graus, 119, está direto no pouso, pista no zero. A gente não viu, baixou e travou. O 9225 decolou, 20 controle, 119 decimal 8. 98, boa. 3000 pés, 216, 1709, aumenta 2 anos. Bem, com 97, livre aproximação, a curva estabilizada no localizador, descida para 2000. 2000, 1697, reportará estabilizado. Controle Salvador, vou 9225. 222, Azul 4222. Afirmo, cruza 220 para 170 na frente de margem. Solenificação desse mantém o 060, chegada margem, Azul 4222. Afirmo, aliás, 4060, 4222, mantém o 60. Gente. Controle Salvador, gol 9225. Voo 9225, contato radar na decolagem, submantenha o 380 após 2000 direto da AEL. 380 após 2000 direto da AEL, voo 9225. Estabilizado, 328. 328, torre, 118, meia dúzia. 28, Web 6721 vai seguir tráfego à frente, meia dúzia de milhas com 170 de ground speed. Não põe de 737-800 da Gol. Reduzido 1709, né? Tá desando. 9-5-4-4-1. Torre, Gol 328. Gol 1-3-2-8. 1-1-0 graus, 1-1-9. Autorizado pouso, pista no zero. Sente livre pouso, gol 1-3-2-8. Tipo Papá, Romeu Lima, mantém-se em condições visuais, 500 pés, o altímetro 1016, com sobrevoo na Ilha de Maré, mantendo o setor, informe para o retorno a Salvador. Patinho de Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Patinho de Alfa, ponto de espera, 10, torre 186, tá, 3-1-3, um bom dia, até pronto. Vai alinhar e preparar para... 288. Juliette India Bravo, prossiga. Manda o nível que solicita para o lançamento. Juliette Bravo, submantém 085, condições visuais, a minha escuta. ILS Surrego 1697. 1697, chame a torre 118, minha dúvida. 198, bem, grato, boa tarde. Vai 721 da Webjet, está livre aproximação, 2000 pés em descida, curso estabilizado no localizador. 2000 pés autorizado em ILS, estabilizado, né, estabilizando. Ok, continua a aproximação, aguarda a pista livre, gol 1697. Governador do Romeu, Fox 018, chamando Recife 1285, rodando 3365. Está presente pro do Romeu, Fox 18, chamando 2085, alternando 3365, Web 5728. Contra 3144, assina identificação, desse mantém 070, chegando na área. Libra na Fox Gama, solo do decimal 9. O gol 1697. Prossiga, passou externo, baixou e travou 1697. 209, condições de decolagem imediato, vento 110 graus, 12 nós, já pode iniciando. 20 anos agora, 409. Para em Paripe, Kilo Quebec, Serra. 18, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, reporte, agora 3230. Total, 2230, passa o colega. 2230, aguarde com a pergunta. 2230, aguarde, 93. 6721, no completo aproximação, tráfego à frente de 5 milhas. Torre agora, 728612. 286, obrigada, boa tarde. Gol 1970, 120 graus, 12 nós, livre posto, 1-0. Livre posto, 1-0, gol 1697. Torre Salvador, gol 1-6-1-0, continua a aproximação, foi uma rede está livre. Autorizado, vitória da conquista, nível 260, decola da 1-0, curva direita, no perfil da saída Gole, Eval, após direto destino. Controle em 1-1-9, decimal 8, e adiciona 5443 no respondo. 1-0, para conquista autorizado, e a rota sai na 1-0, curva direita, Gole, Eval, após direto. 198 é o controle, 5443 no respondo, após a rede 2-2-3. Planejamento correto, chame pronto para o estiver de treinamento na remota, passaria 2-2-3-0. Eu vou no 754, portão 3, o estiver de treinamento. 203, autorizado, chame táxi, gol no 754. Boa tarde, gol no 754. Gol no 328, ingressa via Juliette, posição número 5. 5 via Juliette, gol no 328. Solo, boa tarde, gol no 697. Gol no 697, boa tarde, táxi lento via Alfa, mantém a posição antes da táxi 2 Juliette, aguardando. Posição de destino será 03, porém vamos aguardar o bang da companhia iniciar o táxi no mês, ok? Gente, táxi lento aguardando antes da Juliette, gol no 697. WebJet 6721, solo 29, livrar direito no 21, decimal 9. 129, vai livrar 6721. Jet 6721, táxia Alfa Juliette aguardando para ingresso a Jet 6721. Alfa Juliette aguardando, 6721. 225? Diga. Chame Recife 251, Altena 3325. 251, 3325. Autorizado decolar, pista no zero, vento 1, 1, 0 graus, 1, 2 horas. Até o ponto de espera, pista no zero. Ponto de espera, torre 118, decimal 6, dúzia, o ajuste no zero, 15, bom voo. Táxi, Índia Alfa, ponto de espera, 10, 86, 615, agora voo, 174, tá bom. Voo no 697, ingresso a Juliette, posição de número 3, atentando ao táxi do Boeing da companhia Q. Segue via Juliette para número 3, assentando na nossa companhia. Voo no 697. Sobrevoa na Ilha de Maré. Juliette 612, 6721. Voe com rumo do farol da barra, informe do través, no através do farol da barra para ingressar no litoral sul de Salvador. Tá 3193, decola os 31 no controle 119, decimal 8. 119, decimal 8, tá 3193, bom dia. Bom dia. Azul 4222, está livre o procedimento? Está autorizado o procedimento Azul 4222, 2000 pés com 1015, acuse estabilizado no localizador. Agora é 1015, desce para 2000 pés, Azul, encontrar estabilizado. Quilo QPF-CR, voe em condições visuais com a Pro 035 por 5 milhas. Controle Salvador, boa tarde, está 3193, passa 1600, saída da El Leda. 3193, contato radar na decolagem, suba ao 360, saída da EL. 360, saída da EL, podemos voar direto da EL? Após 2000, direto da EL, 3193. 2000, direto da EL, tá 3193, muito obrigado. Quebec C, voa em condições visuais com a Pro 030 por 5 milhas inicialmente. O Gol no 600, passa a fibra, senhor estabilizado. Toma a torre 18,6, 600. 18,6, boa tarde. Boa tarde, é 1242. 600, complete aproximação, aguarde informação de pista livre, só 37 ingressando para decolagem. Vento, 120 graus, 120 graus, ajuste no 0 no 5. Aguardando pista livre, voo no 600. Com 3144, desse mantém 3000, ajuste 1015. Salvador, até 3144. 3144, desça e mantenha 3000, ajuste 1015. Vai descer direto pro 3000 com 1015 no ajuste, tá? 3144. Salvador Azul 4089, cruzando 165. Chame Recife agora, na frequência 1251, alterna 3325-4089. 1251, alterna 1325, grato, bom trabalho. 754, torre. Iniciando agora, voo 754. Ok, sim, é trasta a 2 milhas da cabeceira. Iniciando, 754. No 600, complete aproximação, aeronave da companhia na corrida de decolagem, formando aí quando livre. Estou observando ele iniciando a corrida, voo 600, estamos a 300 pés. Suficiente. Decolado aos 3-4, controle 119 desse modo. Só informa o seguinte: quando o senhor não tiver condição de decolar de imediato, informa pra gente que prejudica o nosso planejamento. 198, vamos 754. Estabilizado no ILS, azul 4222. 4222, complete final ILS, 118-6. 18-6, azul 4222. Salvador, boa tarde, azul 4222, estabilizado no ILS. Azul 4222, complete aproximação, aguarde formação de pista livre, número 1 para pouso, vento 120 graus, 1 no 2, ajuste no 0 no 15. 1015, 1 no 0 com 12, aguardo liberação de pouso. Agora sim, pista já livre, tem autorizado pouso. Autorizado pouso, azul 4222. 500 na Puca Zipa. Sete cinco quatro, suba e mantenha. Nível de voo 390 na saída Puca. 390 saída Puca, gol 754. Azul 4. Posição tá 3144. Tá 3144, desse mantenha 2000. Ajuste 615 autorizado, ILS X-Ray, informando o localizador. 2000 autorizado de LS, forma localizador 1015-3144. 35 novembro, 05 para São Paulo. 33-30, aguarde coordenação em cópia São Paulo. Está aguardando, você teria saída prevista? Saída da EL. Ah, obrigado. Só como sugestão, ficou muito próximo, ficou. Ficou complicado, positivo, em função da turbulência provocada pela aeronave que decolou. Excelente, só confirmando aí, a aeronave, quando foi autorizada a decolagem dela, o senhor estava passando marcador externo, que é o que normalmente a gente faz. Realmente a aeronave demorou muito no ponto, demorou para iniciar a decolagem, não sei se o senhor percebeu, e até a aeronave da companhia. Percebi. É só que ficou complicado. Pois é, por isso que eu informei, que quando a aeronave, às vezes aqui, é interessante que o pessoal acha que a gente, na medida possível, agilize. Só que para a gente agilizar, quando a aeronave não tem condições de fazer uma decolagem imediata, informe para a gente que a gente mantenha a posição no ponto de espera para não acontecer isso. Ok. Muito obrigado aí pela consideração. Obrigado. Azul 4222, informa a banda de pássaros na final. Ok, grato pela informação, aproximadamente estão a 2 milhas bando de pássaros, tem autorizado posto. 120 graus, 120 nosso. 120 no 2, turbulência moderada na final. Gente. Sua rotatória que vai ser. Bono 333, cópia. Fecha. Paulo 360, top resolu 1-6, decola no 0, direita, daí o Leda, após Leda Bridge, intercepta top resolu 1-6. Controle 19-8, torre 18-6, transponder 5537. 50, chame Recife na frequência 1-251, alterno 3325. 1-251, alternando 1-3325, tá 3-1-3, bom dia. Bom dia. A pista 10, curva direita, 198, 37, a torre 186, eu vou no 3. Correto, 5537, recorte pronto, qual o portão? É o 05. Change. Ideal, acho copiado, change. Maceió 350, na outra isca 58. Decola no zero, esquerda, saída Pucaracaju. Controle 19-8, torre 18-6, transponder 5-5 no 5. Direção no centro, Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, 360 pela esquerda, reporte interceptor no final. Tá interceptando o Quilo Quebec Serra. 5, transponder controle, 125, 126. 18-6, torre, 19-8, controle. Copiou. Salve Salvador, bom dia, o 4222, livrou pela direita. Bruno 924, cotejamento foi correto, reporte pronto. Reporte pronto. 4222, Alfa, reporte antes da Juliette. Segue pela Alfa, reportará antes da Juliette, o 4222. Estado 10, 15, autorizado pouso, está 10, 3144. Pelo sete de informação tráfego, temos o Islander na final da piscina 7, mesmo fazendo espera com curva à esquerda. Ciente, obrigado. Tá pra isso, 144. Mas para pouso. Seu Seat Ari, como recebe o controle? Ciente. Prossegue de grupo Zulu, pro destino a Salvador, confirme. Trip, informação óptica confere, aguarde 180 conquista. Solo gol no 806, na posição 7 para pushback e planeta. Autorizado a quarta táxi no 806. Autorizado a quadra táxi no 806. Hotel Serra Charlie. Quilo Quebec Serra, número 2, senhor. Estimativo. Tráfico agora aproximadamente 2 milhas para cabeceira no zero, informa aí, eixo da pista 17 livre. Tá se enquadrando com menos 2, visual com a nave na sala no zero, pelo Quebec Serra. Prossegue para outra localidade. Zul mantém antes da Juliette, aguardando ingresso no pátio. Mantém aguardando ingresso 4222. 754, suba restrito ao nível de voo 330 e voe direto Zipar da presente. Restrito 330, voa Zipar, voa no 754. Relativo, chame agora o centro na frequência 12685, alterna 13365, voa no 754. 265, 3365, obrigado. No 0 graus, 12 nós. Oi, fogo na sorte, Quebec Serra. Siga Lima Eco Whisky. Tenha 1500 pés. E tem conhecimento dos corredores visuais de Salvador? Ok, então ingresse no corredor Interlagos. Mantenha inicialmente o corredor Veracruz após o corredor Interlagos. Aguardando para ingressar no corredor forte, o Lima Eco Whisky. Livrar 1219, obrigado, senhor.